Seção 135 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gozo insatisfeito. Entre o gozo que aspiro e o sofrimento de minha mocidade, experimento o mais profundo e abalador atrito. Queimam-me o peito cáusticos de fogo. Esta ânsia de absoluto desafogo abrange todo o círculo infinito. Na insaciedade desse gozo falho, busco no desespero do trabalho, sem um domingo ao menos de repouso, fazer parar a máquina do instinto. Mas quanto mais me desespero, sinto a insaciabilidade desse gozo. Fim do poema.